na cidade, lá em Betânia, e uma mulher abençoou Jesus com seu perfume, com seu dinheiro, abençoou o carpinteiro. Passam-se os anos, falamos dela, o seu perfume ainda está no ar. E esta história ninguém apaga, pois seu perfume está onde Jesus está. Hoje aqui Jesus está, sinto perfume neste lugar. Faça o bem a quem quiser, nada será igual a esta mulher. Passam-se os anos, Jesus está, sinto perfume.